na luta, porra. Avisa pra Anvisa que é medicina. Cid Jalo Savão saiu no jornal. Só depois de 10 mil anos tu vai perceber. Propriedade mais de THCBD. Avisa pra Anvisa que é medicina. Cid Jalo Savão saiu no jornal. Só depois de 10 mil anos tu foi perceber. Propriedade mais de THCBD. Jaula de outro lado, sentido apurado. Olho no olho, mentalizo sempre concentrado. Levanto a guarda, me esquivo de um jab cruzado. Chute na coxa, é seiva roxa, seu verme arrombado. A vida é luta, então bateria arranha faz parte. Tá admissível é ver um homem fugir do combate. A covardia sempre foi a chave do fracasso, mas a coragem também não vai te fazer de aço. Sigo na linha, mas sempre vou batendo de frente. A militância tá na rua, arte independente. Fumo maconha, é natural, não é entorpecente. Vamos queimar no Planalto, junto da presidente. Avisa pra Anvisa que é medicina. Cid Jalo Savão saiu no jornal. Só depois de 10 mil anos tu vai perceber. Propriedade mais de THCBD. Avisa pra Anvisa que é medicina. O Cid Jalo Savão saiu no jornal. Só depois de 10 mil anos tu foi perceber. Propriedade mais de THCBD. Toma chá é o caralho, eu gosto de fumar maconha. Sai do armário e vem pra rua, não me faz passar vergonha. Pega a porra do cartaz, vem mostrar do que é capaz. Vivo uma vida de guerra pros meus filhos terem paz. Pego a porra do fuzil pra não tomar mais que Rivotril. Quero ter a liberdade de acalmar minha ansiedade do jeito que eu quiser. Fumo um Nitararé, de olho aberto pros gambé. Tu já sabe como é. Se eles vêm, nós mete o pé. Faço isso todo dia. Jogo uma bomba ninja que se foda a hipocrisia. Odeio o covardia e todos que se rendem a ela. Militância 013, só de água na canela. Quero ver evolução, o povo todo na função. Brigando por direitos, lutando com coração. É melhor me escutar antes que vire o Vietnã. Quero um cush de Amsterdã, foda-se o Jazepan. Avisa pra Anvisa que é medicina. Cid Jalo Savão saiu no jornal. Só depois de 10 mil anos tu vai perceber. Propriedade mais de THCBD. Avisa pra Anvisa que é medicina. Cid Jalo Savão saiu no jornal. Só depois de 10 mil anos tu foi perceber. Propriedade mais de THCBD. Tá na hora de legalizar. Seiva roxa e marcha da maconha, tá ligado?